Claro que sí, un grandísimo orgullo. Termos sido seleccionados na gastronomía de vinhos. Portanto, somos três restaurantes aqui em Oliveira. Um grande orgulho para mim também estar a fazer parte desse grupo. Por que é que acha que foi distinguido? O que é que pesou na altura da decisão final do júri? O que é que o distingue de outros restaurantes? Isto não é um processo fácil, porque isto demora já quase uns 2 anos que nós andamos com isto. E eles vieram fazer uma análise primeiro, vieram fazer uns controles para ver se estava tudo bem. E a última foi há umas 3 semanas que apareceram de surpresa e jantaram, ao fim de jantarem, fizeram a análise deles e depois chamaram-me, identificaram-se, à última hora identificaram-se e chamaram-me. E então disseram que era dar esta, que era para verem da seleção esta que estava a recorrer. Pronto, e que eu tinha cumprido os requisitos, que estava a correr tudo bem. E cumpriu requisitos. Esta distinção refere-se ao seu restaurante que tem na Catraia de São Paio ou ao espaço na cidade de Oliveira do Hospital? Na Catraia. Na Catraia de São Paio. Foi na Catraia. Uhum. Portanto, convém lembrarmos, Casimiro, que se trata de um restaurante e pizzaria, não é? Restaurante e pizzaria, exatamente. Portanto, falamos de local onde se podem saborear das melhores pizzas do mundo. Das pizzas do mundo, massas, carnes, não é só as pizzas. Os pratos nossos típicos também, fazemos feijoada, torresmos. Há quantos anos existe o restaurante La Artista? É, 7 anos. Há 7 anos? Sim, há 7 anos. Agora, com esta distinção, acredita que vai poder contar com uma clientela mais numerosa? Outras pessoas tenderão a correr ao seu espaço? Eu penso que sim, que isto é sempre bom